9908 confirmando 5032 ao transponder, ok? Correto, a transmissão está entrecortada, ok? 9908, chamo pronto para o posicionamento. Só 3152, livre decolagem da 10, o vento 090 graus, 9 nós. Oi, Salvador, boa noite, eu vou no 604 para o posicionamento, noite. Autorizado, chame táxi no 604. Camará 604. Rio 5972, chame Recife 1251. Deixe 251, é, uma boa noite, o 5972. Boa! Na escuta da torre, 118.6. Ok! Tá 3152, decolou de Salvador aos 44, controle 198, boa noite. 198, obrigado, boa noite, 3152. Controle Salvador, tá 3152, decora perfil da Cuca Jamarca. Tá 3152, controle, está em contato, radar. 3, 2, 3. Boa noite, Portugal 019. Portugal 019, this is control. Insert an altimeter 1013, clean to 8000. Bump arrival, runway 10. Get down, 8000, connection 013, and bomb arrival runway 10, Portugal 019. Vamos abreviar essa trajetória. Opa! Direto para Maceió. Obrigado, 3152. Voo no 604 para o táxi, 183 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Recife. Voo no 604, livre o táxi, Juliette Alfa, chama o ponto de espera, pronto para a decolagem. Juliette Alfa liberado, 604 para pronto, ponto de espera. Zona 604, confirme Juliette ou via Índia? Índia e Alfa, perdão. Índia e Alfa, chamo no ponto de espera para decolagem. Beleza, vamos chamar no ponto para Índia, ponto de espera, Índia, Alfa, 604. Portugal 019er, reclear to 5000. Clear down 5000 feet, Portugal 019. Salvador, Oxenia 6313, prossiga. 6313, prossiga. Autorização para São Paulo, Guarulhos, nossa deviata por 0103. Sim, te aguardo o instante, Oxenia 6313. Aguardo o instantinho. Ok, aguardando, Meliá foi de uma CHG também, de rota para via, para rota preferencial via Apenzulu no 4. Ok, só um instantinho. Torre 1604, pronto. Salvador, voo 1604, quanto espera pronto? 1604, livre linha decolada 10, vento é 1000 graus, uma dúzia de nós. Livre linha decolada 10, 1604. Salvador, funciona 25, o turno está acelerado, passa meia para o táxi, direito a bordo. Livre o táxi, é, no pátio de autoridades, não é isso? Chama para ingresso na pista. Portugal 019er, via bom, arrival, clear to 2000. Via bom, clear to 2000, é, Portugal 019. Autorizado, chame táxi total. Para ingresso, professora 2581. Está livre ingresso, chama alinhado e pronto na cabeceira 10, 2581. Está alinhado e pronto, 2581. Decolou de Salvador ao 52, controle 198, boa noite. Controle 198, Bono 604, boa noite, bom serviço. Controle Salvador, boa tarde, jogou. Boa noite, jogou no 604, decolou na sua escuta. Vou no 604, controle, meu cordial, contato radar. 604. Controle Salvador, web 5837, boa noite, perdeu contato com o centro Recife 13365, informação alvo. Web 837, acione identificação, desça para 5013, voando Bonf para chegar da Bonf. Boa Bonf, perdeu contato, centro Recife, desce para 5000, qual é o ajuste, senhor? 10, 13. Pode voar pelo, dá presente? Não, vou em Bonf. Bonf. Zero 2581, livre decolagem da 10, o vento é uma centena com 8 nós. Livre decolagem, zero 2581. Guardião 07, prossiga. É, direto pro Gael, confirmo. Autorizado, direto pro Gael, o vento é uma centena com 8 nós, que é legal no 0, no 3, reporte no solo controlado no Gael. Força Aérea 2581, decolou de Salvador aos 55, controle 198, boa noite. 198, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite. Força Aérea 2581, está decolado. Força Aérea 2581, este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato, radar. Radar, eu estou... Terceira Brasileira 2581, controle. Prossiga. Vamos parar a curva no rumo de Ofito e vamos restringir a sua ascensão ao nível 340. Sente, vai para Ofito, restrito 340, 2581. Portugal 09, clear to the ILS approach. Clear ILS approach, runway 10, Portugal 09. Alfa, até o ponto de espera da 10, chame no ponto de espera para a decolagem total. Alfa. 837, sem restrições para 2000. 837, sem restrições para 2000 pés. Boa noite, guardião. Patrulha Salvador, voo na 076, informação alfa. Voo 1076, este é o Patrulha Salvador, meu cordial, acione identificação. Cordial, identificando, voo na 076. Aguarda. É, por enquanto eu não consegui ainda, ok? Aguarde mais um minuto, ok? Gente, aguarda. direto Duna para 2 mil pés para o ILS, câmbio. Quente, direto Duna, 2 mil pés, 1063, ou na 076. Sociedade Brasileira 2581, mais uma adequação no seu nível. Polo Sideral Serra da Tolima. 581. Prossiga. Restrito agora o 320. 320, restrito. Vou deixar a velocidade a seu critério. O senhor está seguindo o Airbus 330. Prossiga, Sideral. Então, pro 537? Tá entre Belo e Duna. Está autorizado ali a decolada 10, o vento é 110 graus, uma dezena de nós. Gol 1604, chame Recife 12545. 2545, gol no 604, boa. Boa. Como recebe a torre? 5x5, senhor, e o feedback? Ok, eu estou recebendo o senhor o tempo todo, o senhor é que não me recebia, prossiga. Ok, justamente isso, é o cheque aqui de do rádio aqui. 5x5. Porque aí o áudio aqui estava probleminha aqui, mas eu ajeitei aqui. Só quero saber do senhor aí, como está recebendo? Ciente, alto e claro. Alto, aí, obrigado. Boa noite, CNM 2247-S1-110 na mão. Oceano 224, desça para 8000, ajuste 1013, chegada a mão. 8000-1013 na mão, 6224. Final, runway 10, Portugal 019 control, on local lines, check landing gear to get back to the tower, frequency 1186 for landing instructions, over. 186, boa noite, Portugal 019. Boa noite. Cenéria 313, a DLA foi apresentada à IES Salvador. Eu estou ciente, o centro que não estava conseguindo me atender, agora ele atendeu. Chame, tá livre o push, chame para o táxi, aguardando o instante para a cópia. Boa noite, autorizado de chamar para a cópia. Tower, muito boa noite, é Portugal 019, estabelece LS Runway 10. É Portugal 019, clear to land runway 10. Check the landing gear, the altimeter setting 1013, and the wind is 110 degrees with 9 knots. Cleveland, descend my 10, connection 013, gear is down, Airbus 019. Total 9908, decolou 01, controle 198, boa noite. Controle 198, boa noite. Você é 303, copia? Copia. Autorizado para Guarulhos, nível 360, pela rota preferencial Upper Zulu 14, Gruf, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, direto Trive, Upper Whisky 58. Decola na 10, curva direita, subida da El, Leda e Krat, transponder é o 5006, controle 198, cotejo. Ok, 360 autorizado Guarulhos, Upper Zulu 14, Gruf, Upper Zulu 16, BHZ, Trive, Upper Whisky 58, até São Paulo. Decolada 10, curva direita da Elita Crate. O transponder é o 5006, 198, controle. Correto, chama para o push, acionamento. Ok, já estamos no push, chamamos para o táxi. Perdão, chama para o táxi. Claro. Controle total 9908. Total 9908, este é o controle Salvador, está em contato. Radar, após 2000 Leda. Após 2000 Leda, sente. TDS 10537. Ciente, reduza cheque pré-pouso, torre 1186 ao web 837. Salvador, boa noite, 5837, complete a aproximação, aguarde pista livre para o posto. Reporte Galzira 19, on the ground at 04, vacate the runway by the right and taxi approved via Alpha and Juliet to gate 10, 1110, sorry. Capital 019, clear to taxi by Alpha Juliet for gate 10, confirm. That's affirmative, 10. 10, thank you. Nosso táxi do 6313 tem 1454 horas de galeão. Está livre o táxi, à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. 1613 da Ocean Air. Relativo, chamaremos no ponto de espera. Eu corrijo, Oceano 224, 6224 para 5000. 5000, 224, certo. Web 5837, livre pouso na 10, o vento é 1,00 graus, uma dezena de nós, 1013 o altímetro. Livre pouso na 10, 5837. Sabe ele, é, estou na 076. Espero, minha três francesa, visitando a aeronave nacional. Minha 303, após o WebJet na curta, ali mantém 10. Após o Web, ali mantém. Oceano 6224, direto Duna 3000. Duna 3000, grato, meu senhor. P5837 no solo 04, libere a direita, siga o TAP. O senhor vai via Alfa e Kilo, posição 5 do Pat 3. Ok, segue o TAP, Alfa, Kilo, posição 5 do Pat 3, ligado, 5437, boa. Oceania 6303 no solo, perdão, tá livre, decolagem da 10, venta 090 graus, 9 nós. Está livre na decolagem, 6303. O Gol 1076 intercepta o localizador 5 milhas para passagem sobre o externo. Vou checar o trem, chama a torre 1186, 1076. 076, 286. 076, cruzando Duna, visual. 076, boa noite, reporte externo, baixar a travada. Sim, 076. E 57, Flávio mudou aqui, posição 06 do parte 3, ok? 06 parte 3, obrigado. Salvador, boa noite, Altan 3600. Altan 3600, este é o controle Salvador, meu cordial. Nenhuma espera prevista. Ajuste 1013, direto Duna 2000 para o ILS. 1013, direto Duna para o ILS, que é o 3600. Oceano 224, desça para 2000, está autorizada a aproximação. 2000, 224, padrão estabilizado. Total 9908, chame Recife 1251. Recife 251, boa noite. Boa, controle 6303, Oxalá. Oceano 313, controle, contato radar 2000 Leda. 2000 direto Leda, obrigado. Qual o nível? Só confirmar. O nível é 360. Ao passar 2000, só vai girar para Leda, subindo. Agora, 2000, subindo ao 360, Leda, obrigado. Este é o controle de Salvador. O senhor número 4 para pousar no nobre e ilustre aeroporto de Salvador. O senhor vai girar à esquerda agora, vai prosseguir.